Scan 3895, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1021. Trip 5490, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1021. Científico, quando pronto, 1895, chama-me 21. Obrigado, bom trabalho, querido. Estamos no autorizado táxi via Pátio 1, Índia, Alfa, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 021. Five 6741, clear to Guarulhos, flight level 340 via Upper Zulu 16, take off runway 10 after turning left, dial laser correction, first turn left, dial turn right, dial laser after bridge, scope 4171, control 120, decimal 8. Web 6741, confirm control frequency 120.8. 6741, clear to push and start up, prepare to taxi. Salame 2-1-3, Recife, 1-2-5-1-3-3-25. 2-5-1-3-3-3-5-6-2-1-3. 1-3-3-25. 3-3-5-5, obrigado, é um bom trabalho. 3-25-2-5. 3-3-2-5. 1-9-4-1, Itato, autorizado. 1-9-4-1, Gol... Correção, TAM 3216, desça para o 050. Muito obrigado, até o 50, 3216. Gol 941, desça para o 0620. 0620, não está TAM 3283, identifica a chegada Mari, desça até o 070. 070, tem uma estação de velocidade? 250. Lima, Kilo Zulu, confirma, Pátio. 3216, desça para 3 mil pés, ajuste 10021. Alô Afonso, autorizado em nível 095. Nível 105, incorreto. 3 mil totalmente visual, senhor? 3 mil. Ah, seu critério, 3 mil. Voo no 941, desça para o 050. 050. Então, 3283, desça para o 0620. 0620. Negativo, 3144, como é a sua posição? Sim. Controle Salvador, uma boa tarde, está 3895, 2300, da El Leda, na sua escuta. Então, 3895, contato radar, sobe para o 340, saída da El, na presente autorizado Leda. Saída da El. Só por 340, Pro de Leda, 3895. Passando estarte agora, a velocidade de 2000 só para evitar um cúmulo, senhorita, TAM 3216. Desça 2000, ajuste 1021, TAM 3216. Muito obrigado, até 2021. Abriu o Gol 754. Gol no 754, informa o tráfego 11 horas, 5 milhas, helicóptero mantendo 510, sem interferir na sua aproximação. Torre 118,95. 18,95, obrigado. TAM 3216, está livre, LF. Coisa estabilizada, 3-2 na média. No 941 indicada. 250. Então 3283 indicada. 2209, custo estimado de 2 minutos para custo. 6624, aguardando. Pode 107, prossiga. Sente a porta visual para ponto. Controle, trip 5490 de coluna, sua escuta. Trip 5490, contato radar, 200, saída Momo. 200 na Momo. Gol no 941, desça para 3 mil pés, o ajuste 1021. 3 mil e 21, nota 1. Com 410, Lima, Kilo Zero. São Mike Quebec, 1510, Corredor Veracruz, reporta Paripe. Gente. Paras, Red Contact, with 103 on board, 4 hours to alternate complete. Da Grande 4. Fica condicionado ao tráfego também. Confirma pro o Mike Gillette Romeo. O presente é pro Sul, senhora. É antes da linha do litoral. Gente, inicialmente vou com pro 290, o Mike Gillette Romeo, aguardando para cruzamento. 290, aguardando para cruzamento, Mike Gillette Romeo. Here, contact via Apron 1, via Alpha, and then contact tower 18.95, off the intercept 1021, and then get a call. Tango Lima Kilo Zulu, livre acionar, pode esperar táxi. São 3283, redução 2109. Manda, 3283. Reduza para 2109. 2109, TAN 3283. Totalmente estabilizado, cabeceiro no 0 à vista, o TAN 3216. TAN 3216, completa sinal, torre 118.95, bom pouso. Na nova. 1895, 3216. É sério. Controle, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, mil pés, corredor axé, reporta fora da barra. Reporta fora da barra, Juliette Tango Zulu. Golo 941, desça para 2500 pés, o ajuste 1021. Livre LS, reporta estabilizada. 2521, reportarei estabilizado na estação. Passarelo 2223, identifica a chegada à mão, reporta descida. Boa, chegada à mão, passarelo 2223. TAN 3804, identifica a chegada à Mari, está presente rua Itap. TAN 3804, descendo por 50. Salvador, boa tarde, 5240, centro da Serra. Alegra 210, inicialmente restrito 180. TAN 3283, redução 1809. 80-3283. Confirmando, poderia continuar o portão 3144? Portão 11, TAN 3144. 11, obrigado. Para descida, o 5240. Trip 5240, desce inicialmente para o nível 170. 170 inicialmente. Vindo o Evans da TAM à sua retaguarda, autorizado o push, reporte para ataque. E após o TAM passar a retaguarda, autorizado para frente, reporte para ataque. Via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame Torre 1, no 8, decimal 95, ajuste 1021. Para 3.000 pés, o ajuste 1021. 021, 3.000 pés, 3.000 pés. 3.895, Recife 251, 3.325. 1.325, controle, o Guardião 07 já se encontra no solo controlado. Mike Gillette, mandando. Sente. Controle Trip 5490, cruzando 080, desvio pela direita de aproximadamente 30 graus. Sente. Uno 941 2000, ajuste 1021. 2021 na nossa zona. Dourado, abraço. Passarelo 2230, desça para 0620. 0620, 2230. O TAM 3804? 3804, prefiro. Confirma a velocidade? Prefiro para 250 nós. Sente, o passarelo 2230 indicada. 245. Sente, reduza para 220, passarelo 2230. 220, 2230. 1941 estabilizado. Estabilizado, não, para zona. Torre, 118.95. 18.95, boa tarde. Poxa, né, 6254, não escuta? 40 para prosseguir na descida. Desça até 130, trip 5240. Motivo da restrição, temos um tráfego agora, mas exatamente na sua posição de 2 para 3 horas, 4 milhas, cruzando agora o nível 120 para o 050. Ciente, o Felipe 5240 baixando para 130, está com a aeronave no Tiquez. Juliette Zulu, através do Barra da Barra. Ciente, Juliette Tango Zulu, suba inicialmente para 3.500 pés, Juliette Tango Zulu. Quero subir para 3.500, Juliette Tango Zulu. Quando possível, estimado para conquista. Salvador Cordial, bom dia, 132-16, livro principal. O ONU 754, após a passagem do Charlie 402, autorizado o ingresso na Juliette para o portão 8. Pessoal, obrigado a para o Ministério do 754. Você não autoriza voar direto Petrolina? Descendo centena, avisou com o tráfego 5240. Sim, descendo até uma centena, trip 5240. 240, trip 5490, aguarde com direto Petrolina. Guardando o trip. Então, 3283-2000, o ajuste 1021. 2021, tá livre ele, é? Livre. Obrigado. Trip 5490, direto Conquista. Correção, direto Petrolina. Direto Petrolina, muito grato, senhorita. 6254, tá pronto pro táxi. POB 101, autonomia 30, Conquista. O 9-2-4 aqui em Vida Romeu, descendo para 1-1-0. Paris, Grasão, Serlado, Vitor Mike Quebec. Gente, reporta visual com a pista, Vitor Mike Quebec. Reporta visual com a pista, Vitor Mike Quebec. Controle de campeão, aqui em Vida Romeu, Vida Romeu. Afirmativo. Obrigado. Controle, o Mike Quebec Romeu vai abortar lá na fazenda, na... Vai botar a fazenda grande 4, vamos manter sobrevoo na casa 011, cara. Vamos manter sobrevoo onde eu marcava. Gente, então 3804, voa Duna da presente, aguardando descida. Voa Duna, 3804. Salvador Departure, Webcat, Webcat 6741. Skok 5171, Web. Walking 5171. Webjet 6741, radar contact on departure, climb to level 340, Del Departure. Roger, 340. Any direct position? Well, direct Leda. Leda, Roger. 5240, desça até o 070. Para o 70, 5240, desça até o 070. Gol no 941, desça até o 080. Gol no 600? Isso. Acena identificação, autorizado chegada à Mari, desça até o 090. 090, Mari, 0092. Gol no 1924, desça até o 080. 0840. Sete, Vitor Mike Quebec. Torre, 118.6, apenas atentar ao tráfego do Mike Juliette Romeu, mantendo 500 pés, efetuando sobrevoo em Cajazeiras. 218.95, correto, 118.95. 3283, pode chamar a torre, já para chamar 2, terra. Torre, 118.95. Definição. Só rolou 941, Lisandra. Tá para radar sobre a posição Conde, voe bom, FI, para interceptar a chegada, reporte de descida. Pessoal. Gol 941, tá na alfa ali, acabou de entrar. Gol 941, prossiga pela alfa, repartir essa Juliette. Alfa, repartir essa Juliette, 941. 2010, 1021, voa dona, 3204, Liberé. Saída prosseguida, descendo. Passarido 2230, sob vetor para sequenciamento, curva direita para o 170, aguardando limite. Ok, direita 170, aguardando limite, passarido 2230. Trip 5240 sobre o vetor de esquerda para 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limite o lock, o 5240 da... Passarela 2230, nesta proa desta para 3 mil pés, o ajuste 1021. Controle de Vila, continuou mantendo 3510. Passarela 2230, desça para 3 mil pés, o ajuste 1021. 3021, passarela 2230. O passarela 2230, o limite dessa proa é radial 1260 Salvador. Oi, sobre modulado, confirme o limite. 260 Salvador, radial. 260 radial, limite, passarela 2230. Juliette Tango Zulu, ciente. Radial, Salvador, da Sede. Ainda mantenha, aguardando a sessão, Juliette Tango Zulu. Ainda não. Controle, Salvador, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Forte, ascensão 095 para Paulo Afonso, Lima Quilo Zulu. Gente, o Lima Quilo Zulu, direto Paulo Afonso, 095. Lima Quilo Zulu. Firmo, sede prevista da El, Leda, transição Brito, correção, transição Eudes. Passarela 2230, reforma Duna, 3000, ajuste 1021. Confirmando, baixando para 3000 para o 5240. Passarela 2230, Duna, 3000 pés, ajuste 1021. Duna, 3000, 1021, passarela 2230. 9280, pegou 924. Juliette Tango Zulu, suba para 1105. Subir para 1105, Juliette Tango Zulu. Trip 5240, desça para 4000 pés, o ajuste no 021. 4000, 5240 da. E curva à direita para o 030. 030, 5240. Gol no 924, desça para 050. 050, gol no 924. Controle 120, decimal 8. 545 Recife, trip 5490. Confirmando, Alter Whisky 50, azul 4089. Salve Salvador, são 3283. São 3283. Autorizado táxi pela Alfa, repartindo a Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, são 3283. Azul 4089, reporte para a puxação. Web 6741 call Recife 125.1 13325. Web 6741. Osível 060, foi para o 600. Afirmativo, Goro 600, desce para o 0620. Sim. VIP 5240, 3000, ajuste 1021. Está descendo para 3000, 1021, 5240 da 30. Gol no 924, reduza para 1809, informa, vai seguir tráfego da Trip, agora está na sua posição de 2 horas, está meia dúzia de milhas no rumo de Duna, cruzando 5.500 pés para 3.000 pés. Oi, senhor, reduzindo, Golo 924. Não tem a descida para o 050. Ok, senhor, está reduzindo, 789, 050, mantém a proa, Golo 924. Golo 600, retorno para sequenciamento, esquerda proa 360. Esquerda 360, 600, está reduzido 100 mais. Gente, grata. Patrulha, muito boa tarde, do Papatão Juliette Bravo Delta, decolou na sua escuta. Juliette Bravo Delta, contato radar 1900, sai da Momo. Acertando na Momo, Bravo Delta. Trip 5240, desça para 2000, ajuste 1021. Para 2000, 2021, 5240. O Gol no 924, novo limite, radial 290, Salvador. Ok, 290, limite Salvador, 924. Web 6741. Duna, desça para 3.000, ajuste 1.021. Duna na proa, 2.000, 1.021, Golo 924. Port Charlie Hotel, desça para 3.500 pés, o ajuste 1.021. Atingindo 060, 600. Desça para o 050 e redução para 1809, Golo no 600. 5.000, Golo no 924, 2000, ajuste 1021. Passeu, 2000, 1021, 924. Passaredo 2230 estabilizado? Afirmo. Torre 11895, bom pouso. Torre, eu no 895, obrigado. Trip 5240 está livre, LS. Tá, fui LS, 5240. Sente, completa a final aguardando transferência de comunicação. Guardando. Lima, Quilo Zulu, estimado para Paulo Afonso. Uno 697, identifica a chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1021. 3804, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 01. Gol 1600, desça para 3.000, ajuste 1021, aguardando o vetor final para o log. 6.021, aguardando 600. Juliette Bravo Delta, voa Momo. Direto Momo, Momo. Bravo Delta. Torre 118.95. Torre 118.95, grato, 5240. .00 direita para o 060 para o log. Direita 060 para o log, 600. Papa Romeu, Alfa, Papa Oscar, controle. Sente na escuta do controle, está em contato radar sobre posição coral. Controle, o Papa Papa, Mike Leste Romeu, está ligando Casa Zero. Onde está no visual com campo para regressa na Casa Bata? Gente, chame Torre 118.95, Mike e Juliette Romeu. 18.95, grato pela colaboração, senhora. Romeu Golf Vitor, desça para 1.510, o ajuste 1.021.